Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, bem-vindos à 22ª edição do Nerd Drops. Hoje a novidade, estamos trazendo as bocas mais rápidas do podcast brasileiro. Apresentem-se aí. Aqui é o Urp. Devagar, gente, devagar. Hoje cada vez. Titãs. Fala rápido pra caralho, Verônica, que nem do jeito só você sabe. Aqui é o Horonix, estamos aqui mais uma vez com o pessoal do Nerdrops para mais um episódio com o Duelo de Titãs. Como você está, Tutarkan? É, eu sou o Luiz Sussi, eu não posso falar agora, eu te ligo depois, tá? Fala aí, galera, aqui é o Tutarkan do Year Geeks e eu estou competindo com o Dudu Salles para ver quem tapa mais o buraco do Senhor Polar. Isso aí não é mais pessoal... buraco, né? Isso daí é abismo. Não, cara, eu tava brigando outro dia, cara, sabe? Pô, eu gravei tantos Nerd Drops, sabe? Eu gravei mais que você, a gente ficou num homem, foi foda, cara. A gente tá pra mudar o nome de programa, ou a gente vai chamar Fodrops, né? É. Ou a gente vai chamar Papo de Nerd, porque, meu, tá uma repetição de convidados aqui, vamos chamar agora, Weird Drops. Weird Drops, né? Cara. Mas é isso aí, vamos para os e-mails. E-mails. Nerd Mail. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui no Nerd Drops com vocês aí, o senhor Rurunix e o Tato Tarkan. Participações especiais em silêncio. Participações especiais forçadas, né? De madrugada. Em silêncio, quando eu não fico falando assim, por causa da minha conexão. Uma gravação onde a conexão de todo mundo ajudou, né? Ajudou um pouco. Ajudou a piorar? Ajudou a tomarmos no cu. Exatamente. Essa piada não faz sentido ainda. Porque você não ouviu o episódio. A gente só vai falar que vai ser um cu ouvir esse episódio, né? Vai ser um cu foda. E lembrando a todos vocês ouvintes aí que nós estamos aqui na rádio Animix, né? Houve uma troca de horários aí. E a gente agora temos programas passando na terça às 22 horas e reprisando às segundas 8 horas, quarta 8 horas também e a quinta às 10 horas. Se antes você almoçava ouvindo Nerd Drops, hoje às terças você não vai pra cama sem eles, às segundas e quartas você não sai da cama sem eles e às quintas você não vai pra cama sem eles de novo, ou seja, é uma suruba do cacete. Aproveita e pega o House Preto. Bom, é isso aí, gente, e vamos para a leitura de e-mails. E-mails. Bom, e aqui o Osamu lá que manda o recado do outro lado do mundo no Japão. Caraca, esqueceram a tradição, não acredito. Oliver e Guizão estavam indo tão bem. Pois é, bicho, mas, né, às 3:30, 4 horas da amanhã, acho que alguém tem que perdoar um pouquinho a gente, né, cara? Acontece. Mas ok, né? Brincadeira, né? Ele reconhece a importância dos dois, ainda bem. O cara tá com ainda cansaço, bem? ele já tá com o design, ainda bem, claro, caralho, tá foda. Vocês perderam na voz do Oliver, ainda bem! Né, ele tá aqui, na verdade, já falando, todo mundo tá pedindo, né, uma explicação do que tá acontecendo com o SUS. Bom, o SUS, acho que ele teve alguns problemas aí nessas 3 semanas que se passaram, né? Tudo indica que ele está voltando no próximo, né, Drop. A hemorroida, o Argentone, já foi corrigida. Já, no centro do cu, né? No centro. O problema dele era com uma questão, mas está tudo cu. E o Argentone, né, que ele também pergunta aqui, acho que ele ainda não tá conseguindo conciliar, né, o trabalho com o Nerd Drops. Então, cara, a grande verdade do Argentone é que ele ainda não achou a dentadura dele, porque senão ele gravar podcast goiabinha é foda, né, cara? A dentadura dele tá do lado dos cabelos que caíram, né, gente? Dentro de um copo cheio de Listerine. A dentadura, cara, mais peluda que você já viu, hein? Cara, eu vi o Twitter do Argentone esses dias e a última vez que ele tweetou, acho que foi em julho, cara. Ele tá quase há 6 meses sem entrar no Twitter, sem postar nada. Não é só no Twitter que ele tá mais de 6 meses sem entrar, né, cara? Bom, e aí é com você, Tato. Aí você que sabe onde que ele entrou, velho. É, cara, eu não sei, mas o SUS teve que fazer uma cirurgia no... O cara não vem, coitado. Galera Lopra, né? Brincadeira. Bom, continuando aqui, o Osamu ainda neste sucinto e-mail, ele anda sem tempo, né? Pra escutar o Nerdrop, o programa aí no caminho que ele leva pro trabalho. E ele, né, agradece aqui toda a galera do Nerdrops, né? Que também é muito querida por ele, né? A gente até leu um e-mail dele uns tempos atrás e tal. O Osamu, ele sempre, né, manda seu e-mail, seu comentário aqui elogiando o nosso trabalho, comentando sempre coisas relevantes sobre as notícias da semana. Bom, resumindo aqui, ele diz ainda que riu muito com o comentário da Kel, né? Que muito vampiro deu no saco já, né? Isso é meio perigoso. Ele ficou imaginando aqui como uma garota pode saber entender a força dessa expressão. É, tem coisas que até Deus duvida, cara. Kel é a garota bate palma sem as... Daí eu vou poder colocar, cara, não sei, né? É, cara, eu coloquei no Weird Geeks, cara. Ela falou isso no podcast, que ela batia a palma assim, e eu publiquei. Desde então eu faço a mesma piada com ela todos os dias. Você fala com ela e falou lá, a garota bate a palma assim. Ok, vamos para os comentários aí. O meu xará, o arroz de festa da podosfera, e mais conhecido como maior mizento, junto com o Sussi, Eduardo Salles Filho, do Papo de Gordo, mandou... Chupa Sus. E o próximo? Sucinto, curto e objetivo, né, cara? Pode ser feliz. Exato, perfeito, olha, perfeito. E o Rafael Lisboa, de Campinas, São Paulo, disse: explosão de pombas, isso que eu chamo de fusão. Michael Bay no filme da Disney faria algo parecido. Explosão de pombas seria Michael Bay com o John Woo, né? Que gosta de deixar pomba nos filmes, né, Bill? É, cara. E ficar entre nós, cara. Agora, Michael Bay. Agora... Imagina o que o Stiling, o estrago que o Stiling faria num filme de Michael Bay, né, cara? É, cara, o Michael Bay dirigindo o Susana Barbera com certeza seria do Coyote e o Bibi, né? Cada tentativa você tá até explodindo. Michel Rebouças, cara, assim da gente em comentários, mandou um chupa sus. Até quando vai durar essa depressão do Cidal House? Chupa. Mesmo elenco desfalcado, essa edição ótima. Oliver Tiva sendo rei dos trocados infames. Parabéns a todos. Abraço. Obrigado. E pra finalizar aqui nossa sucinta leitura de comentários aqui, o Roco pedindo uma massagem nada discreta com a língua do Sussi. Ah, meu Deus. Os dois que se entendam, né? É. E já que ele fala aqui, bem feito Polar, quem mandou quicar minha música do último programa, ele ainda tá com, né, o espírito da vingança arraigado na alma dele, porque o Polar cortou a música final, né, a famosa rampeira do Roco. Não dava. Música, né, de ótimo, bom gosto, né, cara? Desculpa, nossa, cara, o Roco que me perdoe, cara, mas dava. Até, cara, não. Foi a única vez, todos os Nerdrops, que eu considerei dar um stop podcast, antes de acabar. Foi a única vez, cara. Polar, cara, o Polar, ele cortou a música exatamente quando já tinha desbloqueado o iPhone e tava em dedo no stop, cara. Cara, tava ouvindo aí o what the f... Aí eu ia desligar, pum, aí ele cortou, aí eu falei, uff. É, cara, aí eu concordo, né, cara, gosto é que nem cu mesmo, né, bicho? Às vezes nem bem lavado é, né, cara? É, cara. É, cada um tem o seu e o do outro é, cara. Então, pra finalizar essa leitura de e-mails, já que o Roco comentou aqui no Polar, o Polar anda tendo alguns problemas referentes de mudança, né? Ele vai mudar de casa e tal, e com certeza isso daí tá afetando o trabalho dele aqui no podcast. Então, a gente tá anunciando mais ou menos que o Polar, ele tá se afastando, vamos dizer assim, né? Por um tempo indeterminado ainda do podcast, né? Ele vai estar presente aí em termos dos posts semanais, né? Que ele vai estar editando e postando no site, né? Vocês podem conferir as várias colunas e resenhas aí dos nossos colaboradores, mas no caso é isso, né, cara? Até o Polar conseguir resolver a vida dele, formar uma estrutura nova aí pro lugar onde ele tá se mudando, vai levar um tempinho, né? Todo mundo sabe. No caso aqui, o Polar pediu pra deixar o recado que claro que ele vai estar, né? Pretende voltar aí, mas por enquanto não tem uma previsão, né? Música triste de fundo. Mas a grande verdade da parada é que todo mundo sabe, né, cara? Você muda de casa, você tem que mudar a linha telefônica, mudar serviço de internet, TV a cabo, mudar tudo, cara. Até você se resolver, mais mulher e filhos, cara, aí fudeu. Então, boa sorte, senhor Polar, até 2010. Um Feliz Natal assim, e um ótimo Ano Novo, né, cara? Um Feliz Natal, um próximo Ano Novo e boas 2012, eleições. Antes de 2012, o Polar tá de volta, tá bom? Que tal esse prazo, hã? Mas é sério mesmo, né? O Night Drops aqui é algo que vem de um esforço coletivo aqui. Tá todo mundo na torcida aqui pra ele voltar, se dar bem aí nas mudanças que ele vai fazer aí na vida dele. Espero aí a compreensão dos ouvintes, né? Vamos esperar um retorno em breve do Senhor Polar. Esperando ansiosamente o retorno do Senhor Polar. Começa em suas mãos pro alto, começar a Genkidama para o retorno do Polar. Vamos lá, todos juntos, né? E pro Polar, essa, vamos dizer, despedida, eu dedico essa música aqui no fundo pra ele. Tchau, ouvintes, vamos embora pro cast. Abraços. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Vem aí o remake de O Corvo. Marvel encontra candidato a viver Gavião Arqueiro no cinema. Ku também pode ganhar remake. Megan Fox não morrerá em Transformers 3. Graças a Deus. Não morrerá. Fica quieto. Tobey Maguire fala sobre Homem-Aranha 4. Filme de boxe de robôs ganha sinal verde de Spielberg e tem Hugh Jackman no elenco. Cristana Loken estará de volta em Glory Rain 3 de Weeble. Stephen King pode escrever continuação de O Iluminado. O Hobbit tem o roteiro concluído. Surgem detalhes sobre o roteiro de Thor e Vingadores. E saiu nessa última semana, né, o trailer do Universal Soldier Regeneration. Bom, pra quem se lembra daquele excelente filme, né, em que os caras ficavam no gelo e eram soldados zumbis, né, o Oliver lembra bastante desse filme, né, Oliver? Ah, com certeza, cara. Foi a cinema, né, Oliver? Vi no cinema. O Dolph Lundgren... Por quê? Só eu de velho tem aqui, é isso? Não, cara, mas acho que, sei lá, eu evitei assistir isso, meu pai não deixava. Era muita violência. Não. Ele achava que da mesma maneira que as crianças, tipo, tentavam imitar o super-homem e voavam, eu podia tentar imitar o... Colecionar orelhas do vizinho. E fazer alguma coisa com a minha virilha. Você podia colecionar orelhas, queria colecionar orelhas. É isso que dá. Quem mandou o filho da puta pro Mike Tyson assistir essa bosta? Bom, e o Soldado Universal Regeneração, né? Ele traz de novo o Jean-Claude Van Damme e o Dolph Lundgren. E eles são acompanhados agora do campeão de Vale Tudo, Andrei Pitbull. Warslovski, deve ser um croata também, vai saber. E vai contar a história de alguns terroristas, né, que roubam os projetos secretos e criam um soldado universal de última geração. E eles querem usar, eles querem reativar o reator velho de Chernobyl pra liberar uma nuvem tóxica de radiação letal, né? Porque ninguém sabe, mas tudo bem. Sabem? Não, cara, porque isso daí é uma coisa que todo mundo sabe, né? Quando você tem um adversário que você não consegue matar, o que você tem que fazer? A reativar Chernobyl, lógico, cara. Não, eu acho que engraçado o bandido sem propósito, entendeu? Eu gosto. Mas deve ter um propósito, cara. Não, é tipo assim, não, eu sei. Não, eu sei, mas é claro. O Dr. Evil é um caso à parte, né, velho? Eu me esqueci, ó, vamos trazer o caos ao mundo. Velho, por que, cara? Só por alegria? Ganhou na Mega Sena, né? Ganhou na Mega Sena. Vai vender coco na praia, caralho. Cara, você vai ver o Diego Pantadani correndo pelado, cara, junto com os soldados, cagando na mão e jogando em todo mundo, velho. Bom, e como já era de esperar, né? O único que pode dar os meninões aí do mal é o Luke Devereaux, que é o nosso querido Van Damme. É que ele também é um soldado universal, que já foi desativado há muito tempo. Ele foi reativado, ele descobre que ele não vai ter que enfrentar apenas os soldado que foi criado, né, novamente, que é o Andrei, o cara que faz o Vale Tudo aí, o Andrei, mas como também o Dolph Lundgren foi reanimado, né, cara, aí o pau come, hein. Ou simplesmente vai ser mais... Peraí. Ou vai ser uma luta geriátrica também, né? É, cara, tipo, pra onde isso vai, né, cara? Imagina só o seguinte, cara, a gente tá começando essa onda de reprises, remakes, até o Ku vai ter um remake, cara. E imagina o seguinte, cara, mais 5 anos dessa bosta, cara, a gente vai estar assistindo, tipo, velhinho, sabe, cara? Já vai começar a se tornar insuportável e inacreditável. Agora, esse filme aqui, ele vai ser um prequel, é isso ou não? Não, vai ser um after. Então, quer dizer, a renda do filme foi tudo foi tudo pra comprar a linha de sutura, né? Pra juntar os pedaços do Dolph Lundgren. É isso? Mais ou menos. E maquiagem e cabelo. Ah, tá. Porque que eu mal me lembro, ele caiu num triturador e, né, saiu os pedaços pra tudo quanto é lado de um campo lá, né? Uma fazenda. Até aí, né? Era a casa do pai do Van Damme, se não tô enganado. Uma coisa assim. Isso, isso mesmo. Será que vai ter coleção de orelhas? Cara, tem que ter, tá ligado? Não. What's the point? Cara, sem brincadeira, toda vez que eu ouço coleção de orelhas, cara, eu me lembro de jogando Diablo, tá ligado? Me lembro. Diablo era aquela bosta, cara, carregando 500 orelhas na sacola que não servia pra merda nenhuma, cara. Bom, e como se não bastasse tudo de zoeira que tá saindo da saga Crepúsculo, mais um vídeo parodiando aí a série de filmes aí. E o vídeo é estrelado por Brandon Roof e Marta Massissac, né? Produzido pela produtora aí, engraçaralha, Funny or Die. No caso aqui, eles estão galhofando mais do que já é essa série de filmes aí, fazendo um trocadilho aí com menstruação e sede de sangue, né, cara? Tem uma música. É o Vampiro Doidão. Tem uma música do também, então é possível ver as vídeos que fala isso também. Eu sou um vampiro muito louco, um vampiro doidão, o sangue que eu chupo é sangue de menstruação. Oh, vampiro doidão. Oh, falando nisso, vocês viram aquela tirinha do CN de rap, cara, que fala sobre quando é bom tomar um soco na cara? É, quê? Vocês viram isso aí ou não? O cara tá assim, tipo, chega tem um punk num quadrinho, tem um punk assim, pegando o cara e fala assim, meu, vou te arrebentar na saída, tá ligado? Ah, eu vi isso! Aí ele fica a maior cara de bunda, tipo, puta, fudeu. Aí chega um cara no começo, aí chega um cara no outro quadrinho e fala assim, ô, vamos assistir a estreia do Crepúsculo? O cara, não, cara, de boa, tem que tomar um soco na cara, tá ligado? A última tirinha mó feliz. Ei, vou tomar um soco na cara. Cara, a única piadinha boa do Ryan Reynolds é uma que ele fez no Blade Trinity, que ele fala o que, que uma vampira lésbica falou pra outra. Te vejo em 28 dias. Bom, dá pra ver que se seguirem na nossa linha, a saudade vai ser bacana. Confiram o vídeo aí no post, hein? Pelo amor de Deus, cara. Cara, que declínio, hein, velho? De Superman pra imitação tirando sarro do Crepúsculo, velho. Ô, cara, eu fiz um teste hoje, cara. Não tinham vampiras lésbicas? Hoje eu fiz um teste, cara. Eu busquei no Google vampiro gay. Adivinha que poster de que filme que apareceu no Google Images? Crepúsculo. só Crepúsculo. Então você coloca um monte de variação agora. Vampiro homossexual, vampiro viado. O pessoal do site E9 conversou com o produtor Ryan Calvin, tem a excelentíssima missão de fazer um reboot de O Corvo. E o Ryan disse que o roteiro está terminado e que ele só está esperando um sinal verde para começar a filmar em alguns meses. E Calvin também já falou que a produção está certa e no momento só está conversando com alguns atores para montar o elenco. E ele falou também que não somente será um remake do original, mas também será um relançamento da franquia nos cinemas. Aproveitando toda a onda dos heróis sombrios e tensos, né, dos filmes que nós tivemos. Como o Batman, o Begins e o Dark Knight. O que vocês acham, gente? Vocês gostam? Vocês gostavam do filme dos Corvos? Corvo, ah, cara, eu acho que se o cara sobreviver até o final da gravação, já tá de bom tamanho. Porra, né, cara? Puta começo foda. Eu espero que não seja remake do começo ao fim, cara. será que eles vão ressuscitar o filho do cara como se fosse o Jean-Claude Van Damme no outro também? Metade do orçamento é pra reconstruir o maluco? Tento entender até hoje como que eu gostava dessa porra, porque eu vi os três primeiros filmes lá, né? O primeiro filme é de um cara que morre de um jeito violento, né? E volta da morte pra se vingar. O segundo é um cara que morre de um jeito violento, volta da morte pra se vingar. E o terceiro é um cara que morre de um jeito violento e volta da morte pra se vingar. Olha, cara, só então, quanta variedade. A gente já sabe quem tá voltando pra se vingar agora, né, cara? Como ele morreu. Cara. Ah, mas a história, assim, mas toda... O filme devia ser Corvo, Response. Comigo não morreu. Eu sobrevivi. Adrian, I made it! Os caras perguntaram, adivinha quem tá vindo aí? Ou é o Corvo ou é o Soldado Universal, né, bicho? Ou é mais um bebê falando, velho. Adivinha quem tá vivendo, né? Quem tá sobrevivendo agora. Eu que tava do filme original, cara, achava bem da hora, né? Tirando toda essa parada, meu, que realmente foi espertença, né? Como o filho do Bruce Lee morreu. Filme, como o pessoal falou, é de um cara que ele tem uma morte violenta e ele volta pra se vingar. Só que o primeiro filme, ele teve uma parada bem sombria mesmo, porque o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, ele morreu no meio das filmagens, né? Aí ele teve que ser substituído, ele foi substituído pra conseguir acabar de filmar. E também, pra quem não lembra, o próprio Bruce Lee também ele morreu assim, né? Ele morreu numa filmagem. Meio misteriosas, né? É, exatamente. Deixa eu sair de lista, exatamente. Mas então, eu acho que tem potencial, cara. Contanto que eles não entrem na mesa também de fazer herói sombrio e peguem, assim, mais a essência mesmo do Corvo, eu acho que tem tudo pra ser um filme bom. Bom, gente, parece que agora as notícias da vez agora estão mais voltadas pra produção do filme do Thor, né? E segundo o site IncoNews, divulgaram o que poderia ser uma palhinha do roteiro, né? Isso pode conter alguns spoilers, se não interessa, pelo menos pule um minuto. Ele morre. Na adaptação de Thor, Odin é morto por Loki, né? Que quer o trono de Asgard e, consequentemente, chega e assume, né? É o papel do Odin aí, pra quem sabe... Desculpa, cara, desculpa. Eu me desconcentrei, cara. Ele chega e assume. Obrigado, me perdi, cara. Ah, eu sou rei agora. Desculpa, amor. Eu vim aqui sentar no trono do trovão porque eu achei o nome lindo. Lindo. Com licença. Hoje é o trono da purpurina. Eu vou soltar um raio de amor em você. Esse trono brilha muito. Bem, no filme de Thor, o Odin é morto por Loki, que ganha na Mega Sena. Chega peladão, caga na mão e taca na cara de Odin. E bota pra fuder em Asgard. Você viu que a minha imitação tá muito Vera Verão, né, cara? Vamos lá. Na adaptação de Thor, Odin ele é morto por Loki, né, que assume o trono de Asgard e, consequentemente, expulsa Thor, o deus do trovão, para a Terra. Sai, bicha. Querido, agora você manda essa porra. Tira a gilete do dente e te rasgo toda. Só porque você tem esses braços enormes. Você vai ficar aqui? Vai com essa marreta pra lá. Vai com a pele pra lá. Por incrível que pareça, o roteiro continua aqui dizendo que quando o Thor é expulso, ele aterriça na Terra, né, com um deserto, e ele é encontrado por uma doutorada em cosmologia e seu namorado, que coincidentemente é vidrado em mitologia. Ah, olha só, e no deserto, né, cara? Com certeza é o cara certo pra procurar. Bom, e não conseguindo lidar com a revelação de que tudo era verdade, ele acaba se entregando à cachaça, né? A revelação, Thor, você... Querida, não olha assim pra mim, não olha assim pra mim. Meu, ele é encontrado doutor em cosmologia e o namorado que é vidrado em mitologia nórdica. Leia, uma jornalista frustrada que, tipo, atualiza o site de horóscopo, a parte de horóscopo, e o namorado riponga, tá ligado? Eles estavam num back lá no deserto, basicamente é isso. Aí o Thor viu isso e falou, ô, essa humanidade é foda, viu? Aí virou... Porra, Oliver, mas pelo menos o Thor foi esperto, né? Porque se ele caiu que nem um super-homem, pelo menos caiu no deserto. É, que isso vai ficar desentado, cara. Agora, essa de acender um beck no deserto não tem jeito, né? Dos dois, de qualquer maneira, você queima, né? ainda tem aqui mais uns detalhes que diz que o roteiro encerra com uma batalha de 5 páginas entre Loki e Thor, né? E esse supostamente é um gancho, né, pro filme Os Vingadores, né? Em que o pessoal tá até mesmo cotando o Loki pra ser um dos vilões do filme aí, que promete juntar os grandes nomes da Marvel todos em um único filme, né? Cara, sabe o que eu acho que vai ser o filme dos Vingadores? Tá ligado o 2012 com Michael Bay? Tipo, que é ou um filme com explosão pra cacete, ou um filme com umas tomadas de destruição foda. Tipo, Os Vingadores vai ser isso, tá ligado? O filme todo com 12 mil heróis. Você vai ver, caralho, olha aquele herói, olha aquele herói, olha aquele herói, olha aquele herói. Que, meu, os caras vão juntar tanto herói, cara. É um filme do Vingadores, é tipo, tem o universo Marvel inteiro pros caras colocarem no filme, velho. Não vai prestar, cara, na boa. Eu sempre sou a favor aí de que, cara, filmes de heróis tem que ser individualmente, cara. Esse universo com todo mundo ao mesmo tempo agora, cara, eu acho que não vai funcionar, vai ficar um lance meio absurdo, né? Sim, cara, sinceramente, minha opinião é, eu concordo nesse ponto, que existe um problema da adaptação. Quando você vai fazer um filme, você vai fazer um filme pra todo mundo, inclusive pra quem não lê quadrinhos. E aí é que tá o problema. Porque se você não fizer um filme pra introduzir cada personagem, você vai ter que inventar uma história qualquer e você vai ter que dar um motivo qualquer, rápido, pra que os personagens se liguem. Então você vai, tipo, sabe, era o Thor que caiu do céu, de repente a maconheira que tava curtindo cosmologia era a irmã mais nova do arqueiro, sabe? E vai ser isso, cara. É tipo, é 10% da origem do personagem nos quadrinhos, né? Filme, é, exatamente como falou, Tato. Ainda mais que deve ser, com certeza, PG-13, uma coisa assim, pra ele muito público, então vai ser aquelas origens super superficiais, pra não ficar, não se delongar muito. Mas eu tava lendo aqui a notícia, sabe uma coisa que eu achei interessante? Dos Vingadores, no começo do filme, o Loki fará uma lavagem cerebral no Bruce Banner, que é o Hulk. E no Ultimates... E aí o Hulk vai ficar burro. Não, então, mas porque no Ultimate, que é onde tem a reimaginação, a repaginação do universo Marvel pelo Mark Millar, tá? Com A, Millar. É bem legal porque tem uma parte que eles brigam com o Hulk. Então eu acho que eles podem usar muita coisa do Ultimate pra adaptar, pra tentar fazer uma coisa que seja legal e não tão imbecil pra quem gosta de quadrinhos. É que eu não sei, ainda tô na esperança do Batman versus Super-Homem, cara. Cara, você quer ver uma luta boa de Batman versus Super-Homem, leia Dark Knight Returns, cara. É uma das melhores, uma das coisas mais fodásticas já escritas, cara, em quadrinhos. É muito bom. Você quer ver uma luta foda do Batman contra o Super-Homem? Fecha os olhos e imagina, cara. Porque se você for esperar no cinema, você nunca vai ter, cara. Nunca, nunca. A luta, acho que a melhor luta dos cinemas, cara, pra mim foi Borá versus Azamat. De longe, cara. Imagina, de longe. Filho, já assistiu Team América? Se fosse tipo, Angelina Jolie contra a Megan Fox, cara. Vocês nunca assistiram Team América? Dos Puppets, não é? Isso. Já vi, cara. Mas faz tempo que eu vi. Não tem ideia do que você tá falando. Pô, você imagina? Lembra aquela série Team América, que eram os Thunderbirds, tá ligado? Que eram os... Lembro. Tem um filme sobre desses caras, tá ligado? Aí tem uma treta, que é tipo o cara contra um terrorista. E eles são bonequinhos, cara, pendurados por cordinha, tá ligado? Eles não tem como... Você não tem precisão, velho. Aí eles começam a tretar, tipo assim, os caras pegam as cordinhas e ficam jogando um boneco no outro, assim, tá ligado? As mulheres ficam se debatendo, tipo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, isso é engraçado. A cena homérica do vômito, né? Ele tomando todas no bar, cara. Comendo a mina lá. Cara, eu adorava, cara, esse Team América, cara. É realmente muito bom, velho. Uma vez, o meu amigo tá falando que ele tava assistindo esse filme e o filho dele entrou justo na hora que o cara tava dando uma coça na bonequinha. Aí o filho perguntou, que ele está fazendo, pai? Aí o meu amigo falou, não, é porque essa mulher, ela tá apanhando, né? Ela fez uma coisa ruim e tal. Nossa, mas ela aprontou muito, né, pai? Se eu fosse o pai do moleque, eu responderia, ela foi uma menina muito má. Bom, mas aproveitando que a gente tá falando de Vingadores ainda, né, tem outra notícia de que já podem estar contando aí com um ator aí, um nome no elenco para o papel do Gavião Arqueiro, né, no caso aqui. E pra quem não sabe, que é o Gavião Arqueiro, é um cara que usa arco e se veste de roxo. É a versão gay do Arqueiro Verde. O cotado aí pra encarnar o papel do Gavião Arqueiro é o Jeremy Renner, né? Já vocês podem ter visto aí no filme da SWAT e só, né? E é provavelmente em alguns filmes pornôs aí pela internet, se você procurar, você acha ele. De acordo com o Tato, gente. Ai, ai, cara. Nessa fasezinha toda de remakes, reboots, não sei o que lá, vão refazer o filme do cu. Que não é Jovens Asiáticas com Fogo no Rabo. A gente tá falando com o Dooku, o Conquistador, o personagem eterno do Robert E. Howard. E se vocês não lembram, o cu... Saca só. Respira fundo, você que tá ouvindo essa podcast. Saca o que o cu sabe fazer. Pera aí. Como você não lembra do cu, cara? Você não lembra do que o cu fez por você? Olha o poder do cu. Eu acho que esse remake tem uma possibilidade enorme de sair uma cagada, né? Patrocinado por K-Ibon. Agora falando sério, cara, cada agora. Se vocês não se lembram, em 1997, quem estrelou o cu foi o cara. não. É o cara. É o Kevin Sorbo, que fez o Hércules. Cá entre nós, modéstia à parte, mas ele era um cu grande, hein, cara? Ele era um puta de um cuzão. Mário, me dá um segundo que eu tô chorando, cara. Esse filme tá... Espere no tempo. É só de lembrar do cu, ele chora. É que ele lembrou do cu como é que era antigamente, entendeu? Tá com saudade do cu? É. Bons tempos aqui, hein, Uronix? Do cu, moleque. O malandro. Boarte. O cu, moleque. É né? O raiz. Como diz, era... Cuidado que raiz de cu é mandioca, hein, cara? E alargador de cu é ruim, cara? Ou seja, foi uma notícia de nada, cara, mas foi muito boa. Era notícia mesmo? A notícia é que a produtora Paradox Entertainment quer trazer cu de volta às telonas, né? Não, melhor é. Em HD. E contando a história do Bárbaro. Cu de Bárbaro não tem dono. Pro bem do público, tomara que não seja um cu em 3D, né, cara? Imagina vir na tua cara. Imagina isso em IMAX. É, cara, ia ser uma merda. Mas você sabe o que eu acho engraçado também? Que aquela série do Hércules, o cu, o que é um filme? É só um filme ou era uma série também? Filme. Então, a resposta pro Kevin Sorbo de tudo é dar um mortalzinho. Você pedir, não, senta aí, vamos tomar um café, ele dá um mortal, senta na cadeira e toma um café. Não, vamos sair, vamos pro shopping. Ele dá um mortalzinho e vai embora, entendeu? Ah, cara. A gente já sabe o que esperar do filme do cu, né, cara? Ai. E durante um breve tempo, a esposa do Polar achou que os problemas conjugais estavam resolvidos, né? Mas não, Michael Bay disse que ele não vai matar a Megan Fox no terceiro filme dos Transformers, cara. Aleluia! O problema é que ela é nova, disse o diretor, né? Ela tem 23 anos, é complicado. Viajei o mundo com ela e ela virou esse ícone mundial, entende? Ele diz também que a participação no terceiro filme... Ele desmente o rumor de que ela vai fazer só uma aparição rápida no filme, né? Ele diz que ela vai ter, sim, um grande papel em Transformers. Ele também afirmou que já tá trabalhando em um roteiro pro próximo capítulo. Mas não menciona o nome de Erin Kruger, né? Que vai ficar a cargo da tarefa com a saída do Roberto Wirt e Alex Kurtzman. Transformers 3 está previsto para chegar das telonas em 2011. Na verdade, eu tenho certeza que ele não sabe do que falar do roteiro porque o pessoal da Hasbro não mandou os bonequinhos pra ele aqui. Na verdade, ele falou que já tá no trabalho no roteiro, que nada, ele já tá na pós-produção já. O Michael Bay pediu pra todos pegarem leve com ela, com a Megan Fox. Alguém dentre vocês pegaria leve com ela? Cara, eu tô pegando leve com ela até agora, velho. São só duas pistas. Cara, eu quero muito comer a Megan Fox de novo. Muito. Eu quero muito da primeira vez, cara. Não, cara. Eu quero muito de novo, porque eu queria ontem, queria anteontem. Então, quantas telas de LCD do seu Mac você já... Não, eu não faria isso jamais com o meu Mac, cara. O Tarkan pega... O Tarkan pega a Megan Fox, faz um sexo, lava a mão e dorme. Ai, não, nada, cara. Sai de brincadeira. Eu não faço tipo de coisa, cara. E pra continuar as notícias no mesmo ritmo, eu vou de cabo a rabo. O Tobey Maguire aprovaria Lagarto como vilão em Homem-Aranha 4. Pegou? De acordo com o ator Tobey Maguire, que participou de uma entrevista e obviamente se viu diante de muitas perguntas sobre Homem-Aranha 4. E aí, ele não falou nada, apenas confirmou que as filmagens começam entre fevereiro e março e que veremos um novo lado de Peter Parker, que não seja tão gay quanto o último que eles apresentaram no último filme. Porque senão vai ser Homem-Aranha de 4, né? Pegou? Já a MTV falou do possível vilão entre nomes como Lagarto e Mistério. E de acordo com ele falou que conhecia os dois dos quadrinhos, gostava bastante e que o Lagarto, obviamente, tem uma relação muito pessoal com o Peter. Então, frequentemente... if you know what I mean. A gente anda em direção a esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, não tem nada definido e todo mundo espera que o filme esteja bom quando estrear no dia 6 de maio de 2011. Será que o Peter Parker leva muito enrabado do professor da faculdade dele? Eu não sei, cara, mas eu vou te falar uma coisa. Esse filme, cara, com lagartixinha vai ficar assustador, cara. Se eles não mantiverem o ritmo emo do último, pra mim já tá ótimo. Mas vai ser legal, né? O Dr. Connor chegando pro Peter: vai, Peter, me joga na parede, me chama de lagartixa, né? É. E já que estamos falando de adaptação de quadrinhos, o novo filme do Hugh Jackman, que ficou marcado como Wolverine, Real Steel, da DreamWorks Pictures, acaba de receber sinal verde dos chefões da casa, Leia, os pica-grossas, Steven Spielberg e Stacy Snyder. Vocês sabiam que Spielberg não pode fazer o filme do cu, né? Porque quem tem cu, ralinho, não faz contato com pica-grossa. Esse cu pode, cara. Esse cu é o bárbaro. Esse cu, cara, qualquer parada. É um cu do barulho. O filme do Wolverine foi um spin-off do cu, não foi? O que sai do cu é merda. É, vai ser feito igual a trilogia. Vai ser feito igual os filmes de Star Wars, cara. Eles gravam os três merdas primeiro, depois eles vão gravar o cu. Então, voltando à notícia, o filme Real Steel será um filme futurista de 80 milhões de dólares, segundo a Variety. E as filmagens começam em junho de 2010, com a direção do Shawn Levy, que é conhecido por dirigir comédias como Uma Noite no Museu 2. E aquela velha história, né? Filme futurista, 80 milhões de dólares, a história se passa no futuro próximo, quando o boxe foi proibido e robôs humanoides assumem o espetáculo, a pancadaria. E eu acho que alguém viu Surrogates e achou legal copiar, né? Porque, tipo... Juntou Surrogate com Lango Lango, é isso? Não. Presta atenção, cara. Vocês estão tendo uma mania do caralho dos caras fazerem filme de jogo até chegar no ponto absurdo de fazer filme de jogo de tabuleiro como jogos, como Banco Imobiliário. Agora, fazer daquele brinquedinho filho da puta da década de 80, que são dois robôzinhos socando, é um cúmulo, cara. É um cúmulo. É aquele que fica um de cada lado puxando um... É, um vermelho e um azul, levanta, cara. A cabeça, que a cabeça pula. É. E o Bender viu isso uma vez e quase chorou. E a história é baseada num conto escrito por Richard Matheson, que também virou um episódio de Além da Imaginação. E John Gatins, de A Sonhadora, e Leslie Bohan, de Taken, assinam o roteiro. Spielberg cuida da produção executiva juntamente com Robert Zemeckis, de Volta para o Futuro, Steve Starkey e Jack Rappi, da Image Movers. Um dos diretores favoritos do Oliver é Uwe Boll, quer lançar uma trilogia do sucesso de bilheterias Blood Rain. Isso explica bastante coisa, né? Muito obrigado, próxima notícia. Ô, Guizão, peraí, Guizão, posso... Sabe como podia ficar bom esse título? Já que a onda é cool, Christiana Loki estará de volta em Blood Rain 3. só isso. Só isso. Não dá pra tirar mais do que isso. Bom, e se alguém assistiu o segundo Blood Rain, deve ter notado que a Christiana Loken, ela não tava no filme, né? Agora no terceiro Blood Rain, ela volta como protagonista. E depois da ambientação medieval do primeiro e da aventura de Velho Oeste do segundo, agora a história se ambientará na Segunda Guerra Mundial. E se já não fosse o Ibo o suficiente, né? Pô, é como se não bastasse, né? Não existe um terceiro Blood Rain no jogo, e o nome Warhammer é de um outro jogo completamente diferente, o que confunde muito mais as coisas, né? E pra quem ainda não chorou o suficiente, vai chorar agora, porque a produção mais recente de Ubisoft foi Far Cry, e vai ser lançada direto em DVD. Bom, já dá pra esperar a mesma coisa do Blood Rain, né, cara? Lançada pro lixo, né? É. Vai ser jogada em DVD. Na latrina mais próxima de você. Pô, eu tenho mais Batman do cu do que do Blood Rain 3. Cara, mas é engraçado, né? Porque os filmes deles, cara, tem até um elenco com um certo nome de peso, né? Os caras devem pensar, não, eu nunca fiz um filme ruim. Peraí, deixa eu ver o que tá aqui na... Falta quem? O Ibo tá contratando? É que mesmo. É, sua, minha vez. E recomeçando, Guizão, assim como você começou a ler notícia, se você já assistiu Blood Rain 3, meus pesos. Blood Rain 3 é o novo. Eu quis falar dois. Essa mina aí, ela tava no primeiro, é isso? Isso. A Christiana Loken. Cara, é uma ruiva gostosa pra caralho, velho. É a Terminatrix do Terminator 3 lá, pô. É, mas no Blood Rain ela tá com bem menos roupa, né, cara? Não. Pera aí. Morda sua língua. No Terminator ela chega pelada, meu amigo. No começo, né? É que eu nunca peguei esse vídeo começo, hein? Graças a Deus. Get funky. Bom, e pra quem leu ou assistiu o conto O Iluminado, do autor de vários clássicos do terror, Stephen King, O Iluminado, chega a notícia que ele agora está escrevendo uma sequência. Pra quem não sabe, o filme já rendeu uma adaptação lá em 1980, que foi dirigida por Stanley Kubrick e estrelada por Jack Nicholson, interpretando, né, o famoso personagem aí, o Jack Torrance, que vai à loucura até o final do livro. Puta de um spoiler. Quem não viu esse filme, pelo amor de Deus, né, cara? Feita, velho. É, cara, quando você falou, pra quem ainda não viu, tava falando, pelo amor de Deus, cara, tipo, mate, né, cara? É. Larga a mão, você que tá ouvindo esse podcast, não veja Crepúsculo e nem Lua Nova e vá ver isso, você ainda não viu. É, pelo amor de Deus. É que o Iluminado é exatamente o oposto do filme do cu. É o lugar onde só parte. Bom, segundo o próprio escritor aí, os poderes do garoto Danny e os seus traumas podem render ainda uma boa premissa para uma segunda história. O personagem agora teria 40 anos, moraria em Nova York e trabalha num hospital. Danny poderia ajudar os pacientes terminais a passar para o outro lado em paz. Pena que o Uwe Boll não tá nesse hospital. Por isso, provavelmente, o livro pode ser intitulado Dr. Sleep. Mas você sabia que o Stephen King, ele não gostou daquela adaptação do Stanley Kubrick, né, cara? Sério? É, cara, porque queira ou não queira, não foi uma adaptação fiel ao livro, entendeu? Inclusive lançou uma minissérie, acho que um tempo atrás, acho que saiu até em edição dupla em DVD, se eu não me engano, passou acho que ainda no final dos anos 90 aí, que, na minha opinião, eu achei, até gostei mais que o filme. Eu tenho o filme, mas eu gostei mais da minissérie. Sério, cara? Eu não vi minissérie, esse filme. A minissérie até com a Rebecca De Mornay. Porra, eu vou ver essa porra agora. Assim, mas fui só eu que... Vocês não ficaram sabiados, não, com a linha do roteiro? Que o cara tem trabalho tal e tem poderes que podem ajudar os pacientes a passar pro outro lado? Cara, então a continuação de Iluminado vai virar Heroes? Porra, como assim? Que série que você falou agora? Heroes. Não conheço. nem eu, fala aí. Estrada. O cara tá no hospital, ajuda os pacientes terminais a passar pro outro lado e tem poderes pra que ajudam a fazer isso, cara. Como assim? Ah, cara, sei lá, eu gosto dos livros do Stephen King, né? Agora é ele quem vai decidir se a sequência pode render algo bom mesmo, né? Eu acho que ele podia escrever algo novo sem utilizar o nome da obra, O Iluminado, no meio. O Iluminado, não, que na verdade é muito sombrio. É, mais uma piadinha chegando, né, cara? Cara, e finalmente, cara, o roteiro de Hobbit está pronto. Enquanto promoviam seu novo filme, The Lovely Bones, o diretor Peter Jackson deu uma palhinha sobre o Hobbit, falando que o filme já está com o roteiro pronto e a direção do Guillermo del Toro está a ponto de bala para começar mesmo a parada. Segundo Jackson, o Hobbit será composto de dois filmes, sendo que já escreveram um script do primeiro, entregaram no estúdio, que pelo jeito gostou bastante da parada, e agora estão mostrando a metade do roteiro do segundo filme, e o pessoal está gostando bastante com a proposta, pelo que ele disse. Ele ainda mencionou que antes de viajar ao Reino Unido, estava em busca de locações já na Nova Zelândia para rodar o filme. Seu objetivo é que haja uma continuidade entre os filmes do Del Toro e a trilogia do Senhor dos Anéis que ele dirigiu. Esse filme vai ser foda, cara. Bom, eu só acho que o filme tá indo no caminho certo desde o começo, né, cara? Eles acertaram na produção, que é a volta do Peter Jackson aí na franquia do Senhor dos Anéis. Acertaram na escolha do diretor, o Guillermo del Toro. A escolha do Peter Jackson foi essencial. Eles vão buscar locações na Nova Zelândia. Eu aposto que eles vão rodar e terminar na mesma locação do Senhor dos Anéis, né, bicho? Fato, vou chegar lá, tipo, passar pra ali do lado da Nova Zelândia, sei lá, que animal tem por lá. Ô, oh, e aí, vocês estão de volta? E aí, beleza? Não, mas é, porque não tem outra, né, cara? Você já tá acostumado com o lugar, você já tá em um lugar que a variedade de ambientes já é vasta também, né, cara? Então, eu acho que vai acontecer isso mesmo. Sem contar que Robert Town já foi filmado por lá também, então eles vão querer usar o mesmo ambiente para poder fazer de novo a cidade. Televisão. Produção de Flash Forward é suspensa. A ABC, né, decidiu suspender temporariamente a produção do Flash Forward, que é a série baseada no livro de Robert J. Sawyer, que tem a difícil tarefa de estabelecer como próximo Lost aí dentro da emissora. Eles decidiram suspender a produção um mês depois que um dos produtores da série, Mark Guggenheim, e depois de mais uma queda de audiência nos Estados Unidos, segundo a Entertainment Weekly. A suspensão da produção não significa que a série foi cancelada. Ela começou a ser produzida bem cedo e ainda não pode se dar ao luxo de pensar no que fazer, disse um representante da ABC. A suspensão não deve afetar o final da meia temporada. O último dos 10 episódios encomendados para a temporada inicial será exibido nos Estados Unidos em 3 de dezembro. Bom, pra quem não sabe ainda, Forge, né, se trata de um evento sem explicação em que todos os habitantes da Terra ficam inconscientes por 2 minutos e 17 segundos. Aí, durante esse período, as pessoas veem cenas do seu futuro. O caos rebenta tudo, né, e já que todo mundo viu cenas desagradáveis, estão dispostos a tudo para impedir que o seu futuro aconteça. Eu não tive tempo, cara. Eu também não, cara. Mas a minha filha é número 3, viu? Gostei. Ah, filha número 3, viu? Gostou muito. Oi! Quadrinhos. Come gather round, people, wherever you roam. Jornal revela valores ganhos pelos executivos da Marvel pela venda à Disney. E o blog Deal Journal, né, que é um blog do Wall Street Journal, ele teve acesso a alguns documentos supostamente confidenciais, né, emitidos pela Marvel Enterprises, relacionados com a épica, né, venda da autora para as mãos dos estúdios Disney. Então, nem tão confidenciais assim, né? É, o blog acabou chamando a lista de o dia de pagamento super-humano. E o atual presidente da empresa, o Isaac Permuta, ele levará aproximadamente a quantia de 1,6 bilhões em dinheiro. Repetindo, 1,6 bilhões em dinheiro, né? Mais ações da Disney. Ô, Tato, o que, que você vai fazer com essa grana? 1,6 bilhões? É, eu não sei, mas eu conheço um podcaster que comprou teu console e colocaram por dono de casa. Você esqueceu de falar que ele ia dar metade para outro podcaster. Cara, com esse tanto vai dar pra distribuir pra todos os podcasts. Dá pra dar um consolo pra cada habitante da Terra. Ou se não, o Brawl tem que comprar tudo, né? A gauchada que vai feliz, ótimo. É, bom, ainda essa lista consta com alguns outros nomes, né, que são desconhecidos, porém a quantia é bem considerável, né, no caso do David Mazel, que ele é o atual presidente da Marvel Studios, né, parte encarregada da área cinematográfica, né, da Marvel, ele ficará com 20 milhões, né, e sendo que ele está na empresa só desde 2004. Ainda tem John Turtzen, que é o vice-presidente executivo, ele vai ficar com 8 milhões, Alan Fiennes, que também é vice-presidente, 1 milhão e 100 mil dólares. E ainda Kenneth West, que é o chefe do departamento financeiro aí, desde 2002, que leva a quantia de 5 milhões. Também tá destacando que uma vez leu The Amazing Spider-Man e que vai ganhar 50 centavos de dólar. Talvez o Isaac Perlmutter, ele pode levar um processo aí de fraude, né, cara? Porque ele tirou 34 milhões de investimento em ações da Marvel. Não, peraí. 34 milhões. Ele falou, tá legal, deixa eu tirar aquele desse 1,6 bilhões, deixa eu tirar os 34 milhões aqui, toma aqui pra você, tchau. Ah, não, mas ele tirou antes, né, cara? É, eu tiro 35 pra não ter boi. Agora, um dos nomes mais conhecidos da área, né, que são os editores-chefes aí, o Joey Quezada, né, que é editor-chefe, o David Gabriel, que é o vice-presidente de vendas, foi confirmado nada a respeito de quanto que eles levaram nessa daí, né? E o Stanley rodou nessa? Rodou helicóptero, igual eu vi, faz respeito. Nossa, rodou bonito então. Games. E vamos para os destaques de games. Microsoft nega ter banido o SUSE e mais 999.999 usuários do Xbox Live. Melhor ever, cara. Revelados mais 3 personagens em Super Street Fighter 4. No último dia 10 de novembro, né, junto com o mega sucesso aí, recorde de Modern Warfare 2, né, e 2 meses depois do lançamento de Halo, houve um banimento em massa dos servidores da Xbox Live. O básico foi o seguinte: quem possuía console modificado, né, que é o seguinte, entenda como destravado, teve o acesso completamente cortado ao serviço. A especulação foi que entre 600 mil até 1 milhão de usuários teriam suas contas banidas e teriam que comprar uma assinatura Gold para usar qualquer serviço futuro. Na pior das hipóteses, um console novo. No entanto, a Microsoft nega esse número, afirmando que foi apenas o de uma fonte. Dos 20 milhões de usuários ao redor do mundo, apenas uma parte foi banida, incluindo o SUSE. Mas uma firma de direitos dos Estados Unidos está buscando apoio de jogadores banidos para abrir um processo contra a Microsoft. É isso. O motivo seria a falta de ética em aguardar um momento preciso onde a live teria uma onda gigantesca de movimento, tudo para obrigar os usuários a passarem pela conta, a pagarem por uma conta Gold. Ah, cara, se você for ver, eles não estão errados, né, meu? É, chupa a SUSE, então. Eu não vou falar não, daqui a pouco vou ser banido também. Então eu falo pelo Guizão de novo. Chupa a SUSE. Hadouken! E a revista japonesa Famitsu revelou outros três personagens que estarão em Super Street Fighter 4, o Kuri e o Gai. O trio apareceu em Street Fighter Alpha 3 e os últimos dois pertencem a outra série de games, Final Fight. E pra quem não se lembra, o Adam é aquele que luta Muay Thai, que é do Sagat, um mini-min do Sagat praticamente, com 80% do tamanho dele. Kuri é aquele presidiário, Gai é o cara que usa um uniforme de Dragon Ball, uma roupa laranja. Então não é Gai, é gay. É, e o game funciona na partir da engine do título que saiu ano passado e terá um total de 8 novos jogadores, entre inéditos e já conhecidos. O Street Fighter 4 nessa versão com os extras será vendido a preço reduzido e jogadores que tiverem os dois títulos terão um presente, entre aspas, que ainda não foi especificado pela empresa. Eu acho que deve ser um tapinha nas costas. O que vocês acham? Eu acho que Street Fighter, cara, já é um sucesso desde o momento que ele conseguiu sair do 2, né? É Street Fighter 2, não sei o que, Street Fighter 2 era uma variação, mas era sempre o 2, né? Miscelânea. E vamos para os destaques de miscelânea. Boneco de Hora do Pesadelo revela um novo visual de Freddy Krueger. Fumantes perdem garantia de produtos da Apple. Guns N' Roses confirma um show na América do Sul. Todos os roteiros de Monty Python online. E a Necatória divulgou a primeira imagem do boneco inspirado no remake de A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. Lembrando que o personagem, ele será interpretado pelo Jack Earl Haley, que fez o Rorschach Watchmen, e o diretor de videoclipes Samuel Bayer, da mesma marca das aspirinas, será? Que assina o filme. E se é Bayer, é bom, né? É. É. E a Warner Brothers marca a data de estreia para 16 de abril de 2010. Se fosse pelo, sei lá, Zé Mané Viagra, é um filme duro de assistir, né? Bom, cara, aqui, na verdade, né, os bonecos da NECA Toy, eu não sei, eu até acho legal, assim, os action figures da NECA, mas eles não são muito bons, né, em copiar, digamos assim, as feições, né, dos personagens. Tem alguns que eles se superam, mas a maioria, na verdade, não me satisfaz, cara. Pode ser um boneco da Turma da Mônica que vai parecer o Fred Krueger anyway, né? Cara, olha, mas assim, pelo menos nesse boneco eles não tem muito o que se preocupar com deixar uma parada mais realista, né? Porque você vai pegar o rosto de um cara que morreu queimado, então pega um boneco de plástico normal, taca um isqueiro na cara dele, olha, você tem o Fred Krueger. É, e pelo que a gente tá acostumado a ver, o que vocês acharam do novo Fred Krueger? Eu particularmente, cara, não sou um fã, assim, Mr. Krueger, mas, cara, lembra um primo meu. Cheio pra c... E uma parada que tá causando muita bafafá essa semana na internet é que a Apple, todo mundo já conhece pela política antifumo, começou a brigar com os clientes barra consumidores que usam o tabaco junto aos Macs. Ou seja, se você compartilha o seu cigarro com o seu MacBook, ele pode perder a garantia. E não só a garantia, como pode perder também o Apple Care, ou seja, a garantia estendida. Tipo, toda essa discussão começou porque a Apple se resolveu acertar dois cuidadores que caíram na assistência porque eles tinham vestígios de nicotina nos aparelhos. E aí eles falaram que ia ser risco, o pessoal da segurança, tipo de trabalho, que os técnicos podiam morrer de câncer por causa disso e pararam com a parada. Então, se você é um dono do MacBook ou de um iMac, de qualquer coisa, e fume longe do seu bichinho. Você que é MacFag, que você falou, como que você compartilha o cigarro com o seu aparelho da Mac, cara? Você dá uma tragada, depois dá uma, tipo, dá uma tragada também? Como é que funciona isso, cara? Mas não tinha uma época que a galera falava que a fumaça do cigarro afetava a parte eletrônica do negócio também? Ah, cara, cigarro afeta um monte de coisa. coisa, né? Existem pessoas que vão no ambiente de trabalho ou fora de casa, mas, por exemplo, cara, eu acho que isso daí nem pegar problema é o cara com o celular e o seu iPhone, porque computador você não tá com ele, seu celular tá lá, cara. E se você, pô, é fonte, tá no cigarro, celular na boca, se f***, brother. O meu celular, na maior parte do tempo, ele tá no chão. Por quê? Porque, sei lá, a gravidade puxa mais ele, eu não sei, cara. É, cara, eu vou te dar uma dica, cara. Compre uma calça com bolso da próxima vez. Nossa, cara, mais bolso do que eu já tenho nas calças, cara. Eu achei que as calças que você tinha, Oliver, quando, na época que você comprava calça, não tinha calça com bolso, entendeu? Achei que era novidade, você ainda não tinha acostumado. Não, eu saí do elenco Star Trek. Captain's Log! O Guns N' Roses, enfim, confirmou em seu site que incluirá a América do Sul na tour do Chinese Democracy, né? O último álbum da banda, começar no dia 11 de dezembro a partir de Taiwan. Não há apresentações marcadas no continente, mas a turnê sul-americana ela acontecerá entre os dias 10 de março e 10 de abril de 2010. Mas ainda em 2009 existem shows agendados para a Coreia do Sul, né? Que estão chegando no dia 13 de dezembro. No Japão, que vai do dia 16 a 19 de dezembro, uma dica pro Osamu. Em janeiro, a banda parte para 13 datas no Canadá. Chinese Democracy já foi lançada há mais de um ano, né? E só agora foram decidir fazer a turnê. Quer dizer, tudo relacionado ao Chinese Democracy aí, né? Lembra atraso, né, cara? É porque exatamente, cara, assim como a democracia chinesa, cara, vai demorar pra sempre, cara. Tudo vai demorar. Pra quem depois da década de 90 ainda se importa com Guns N' Roses? Só o Axel, né, cara? E a mãe dele. Exatamente. O KFC, mamãe, né, deve se importar. Tá. E um site de fãs aparentemente australianos, seria aparentemente se assistir pra lá, conseguiram juntar todos os roteiros da série do Monty Python, que é o Monty Python Flying Circus, e disponibilizaram na internet. Você pode lê-los num browser, no seu browser favorito, que não seja, por favor, Internet Explorer, ou simplesmente baixar todos em um arquivo zip. O link estará no post. E, cara, Monty Python é sensacional. Qual que é o quadro preferido de vocês da série? Silly Walk. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu gosto da cavalgada lá, desculpa. É muito bom, cara. Agora eu vou te falar, Bruni, que você não entendeu o que é aparentemente australiano. É porque os caras estavam com um coletinho de couro usando chapéu cheio de dente de crocodilo. Um cangurus no fundo, na paisagem, né? Aparentemente australiano. Ah, cara, pra mim o meu preferido é a entrevista. Good night. Very good. Aquele sketch lá que o cara tem um nome mais comprido que o não sei o quê. Johan Kalfot von Aspernstab, Schlitter, Kasper, Friedrich, Giger, Dungle, Brooks, Bond, Nike, Trashrap, Bank, Rafa, Nicholas, Grand, Nuts, Fixer, Glitz, Jugobo, Myers, Tutsmas, Guten, Rips, Mai, Guten, Beat, Ene, Nubing, Braut, Speed, Myers, Lube, Gut, Gamtuk, Schnandike, Glafter, Meat, Rausch, Bond, Hafter, Offen. Qual o seu personagem favorito que a trupe personificou aí? Eu gosto pra caramba do Johan Gamput, Alder, Von Aspern, Desplant, and Fleets, and Krasenberg, Fry, Digger, Dangling, Dugler, Bursting, Von, Knacker, Trash, Rappel, Banger, Horowitz, Tinker, Sing, Grande Noct, Sprint, Inking, Grande List, Grundmeger, Sprint, Wetz, Kulitzi, Embling, Sing, Warg, Wagen, Guten, Band, Bint, Endener, Gundy, Brandt, Wustling, Gret, Wutzen, Mitsui, Washen, Luber, Alonso, Funder, Wagen, Schunder, Hunder, Gigaldo, Beflet, Mitter, Hunter, Von, Alder, Puck, Walfung. Você tá brincando, cara? Ele não é o sobrinho do Johan van Stefan Zwingen, Klavenbom, Freiden, Digger, Dagen, Dogo, Bofenstein, Von, Cracker, Trasher, Apple, Bangen, Horowitz. Ele é o Grande filho, você pode colocar o Júnior no final, né? Júnior. E essa foi a 22ª edição do Nerdrops. Nós contamos com a ilustre presença do Eduardo Ruronix e do Tato Tarkan. Faça o seu jabá aí, garotos. Aqui é o Eduardo Ruronix. Eu tenho um blog ruronix.com.br, onde eu tenho também um podcast musical, que eu toco músicas em japonês, inglês, português e espanhol. É o Jeep. E vocês também podem me achar no Twitter, twitter.com/ruronix. O link vai ficar no post. É, ele tá brigando comigo pra quem vai colocar o nome do blog mais difícil, né, cara? O meu é We Are Geeks, sendo que o R é só o R, e o dele é Huronix com KZ no final. E eu sou o Tato, do We Are Geeks, blog e podcast da Vida Geek. Ultimamente ele tá um pouco mais devagar com a ser, mas sente lá, ouçam os podcasts, participem, e é isso aí. E obrigado ao Chip. Participar do Nerdrops é sim legal, e eu espero estar ganhando do passão do Toma S e do Salles. Eu não sei a participação, mas em carga horária, com certeza você ganhou. Bom, e a gente queria pedir desculpa àquela, né, que participou do último programa com a gente. Eu e o Oliver esquecemos da nossa regra de andar aniversariante, né, Oliver? A lendária e sacrossanta regra. Coisa. Mas dessa vez não vai passar. Então, pessoal, escolham aí uma música. Eu vou do The Offspring com a música Trusted You. Eu vou, cara, com a... Eu vou Wrong Hole, cara. Bem, desculpa o Rodrigo, mas vai ter que não, ser Wrong Hole, cara. Sem problema. E-mail de comentário para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com.br. Falou e fique com a trilha. Hey champ, why the long face? I don't know, Scott Baio. I really screwed up last night. Come on, talk to me. Tell me what happened. Alright, I'll try. I took her on a date, things seemed so bright. I knew I would not need my U-porn tonight. We go to her place and we fool around. We throw all our clothes to the ground. We begin as she turns out the lights. I start to feel something so very extra tight. I hear her cry and I see her frown. I look at the condom. It is all brown. Close together. Oh baby, baby, don't feel defiled. It's a common accident during doggy style. It was so dark, I couldn't see so good. I had no idea where I put my wood. I want to make things better, want to make it all right. If you want, you can put on a strap-on and give it back to me all night. I'd rather if she did it. That's why God made that hole not for inserting. Tell me how you feel, baby, please don't pause. Now I know how they feel in that HBO show Oz. Maybe take some Advil, your pain it will fix. From the way you walk, you can compete in the Special Olympics. If this was Alabama, we would be on trial. That's how my mom took my temperature when I was a child. Sodomite. Can't we just try it again tonight? All right. Every night, I stick it in the wall. It's so much fun, and we don't need no birth control when we stick it in the wrong. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu entrei na Mega Sena é mandar todo mundo na merda, velho. E encher a cara, igual um filho da p***. Se não houvesse amanhã, cara. Como se não houvesse amanhã, cara. Eu ia entrar num trabalho pelado, cagar na mão e jogar na cara de todo mundo, velho. Fazer helicóptero, tá ligado? Fazer helicóptero, tá ligado? Como é que é? É por isso que Deus não dá asa à cobra, né, bicho? É, velho. Foda, já. The Avenger! Beleza, vamos ver o Dave, vamos falar dele. Isso pra você. Saúde. Caraca, obrigado. O vento tá fora. Vê até com um efeito. Vê com aquele lower pitch, sabe? Tá aí. Ai, caralho. Não nos delongarmos mais, o foda do Ibo não é isso. Tipo, o foda é que ele com certeza deve se achar muito foda por fazer filmes merdas, tá ligado? Ele deve chegar no final do dia na casa dele, caralho, cara, eu sou um puta cineasta foda, mano, eu só faço filme foda. Eu tenho certeza que o cara deve achar isso dele, tá ligado? Ah, na real. Tá. Deve ser que nem a gente quando termina um Nerd Drops, né? É, vai ser foda pra caralho. Você vai ser bom pra porra, chega na hora, não... Vocês querem dar risada um pouquinho mais? Pode. Clica na notícia da Uhura de biquíni aí, aí vê a primeira, sem ser a foto do anúncio, vê a segunda e tu imagina alguma cena. Cadê o Uhura de biquíni? Imagina o que você dá pra fazer com Photoshop isso daí, né, cara? Não precisa ter um Sherlock Holmes, né? Estou livre! Photoshop, cara, você pode fazer até no Paintbrush, né? Cara, dá pra você imprimir essa foto dela e fazer dois buracos. Colocar em glória no banheiro. Sempre em tamanho real, né, cara? Faz dois buracos, sobe uma escada e já era. E olha a cara que ela tá fazendo, velho. Mordendo o lado inferior de tudo, cara. Tá pronta pra bate. Ai, meu Deus. Ela tirou essa foto, tipo, na boa. Os caras vão fazer isso, tá ligado? É impossível, não é possível, cara. O fotógrafo deve ter falado, ô, Rura, segura dois p*** pra mim, por favor. Certeza.